vendendo vinho italiano. Peguei carona com burguês, de celular carro do ano. Queria ser o pai da festa, regada uísque e cerveja. Por outro no lugar.